Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isso mesmo. Vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui no nosso cast. Cast quanto? 90, né, se não me engano? Quem se importa, velho? Que isso? Faz logo. 12. Não, sem sacanagem, eu acho que estamos no cast 90, cara. Daqui a 10 casts estaremos no cast 100. Vai ter que ser o cast 100, vai ter que ser um cast mitológico. Eu não tô fucking legendário. Isso, se a gente já entrevistou Henrique Cristo, o que vem por aí? Vamos entrevistar Deus, cara, é uma coisa sensacional. Nossa, é blasfêmia 9000. Blasfêmia é massa. Rara. Mas enfim, quem sabe será um cast legal 100. A gente vai ter que correr pra fazer alguma coisa pro cast 100, galera. Já e não... fala, vamos entrevistar Deus, aí tem um trovão no seu... Já ainda vira pó. E não dei sugestões de que o cast 100 seja a retrospectiva de 100 casts, porque eu fiz isso nos 50 e eu me lasquei, porque eu não sabia. Ele vai ter que começar a editar agora. Agora, sem sacanagem. Mas enfim. Eu vou estar pensando. Mas vai ter que ter pelo menos uns dois, né, velho? As duas paradas que foram. Os momentos, velho. Pelo menos a mãe do Octa. Pelo menos a mãe do Octa brigando com ele. Saca. Isso que eu pensei agora. Sacana. Mas enfim, eu vou estar bolando alguma parada legal aí pro cast 100. Mas enquanto isso, estamos no cast 90, falta 10 até lá. Eu vou tentar imaginar alguma coisa bacana pra lá. Mas antes. Manda um momento mítico, fala assim: aí galera, vocês querem que escutar alguma coisa que se passou nesses 100 casts que vocês gostaram muito? Aí você manda o momento que o Jaider já vai lá na. Manda o cast, onde é, o minuto, tudo. É, já vai... pra facilitar. Não é, Jaider? É, com certeza. Não, mas sacanagem, se vocês quiserem relembrar, se alguma coisa que vocês querem relembrar, que foi muito bacana nos últimos casts, só falar também que eu vou estar anotando pro cast 100. Tipo, o seu momento favorito de todos os casts da vida. Não fala que você gostou. Isso. Manda pro Jaider! Manda pra mim que eu vou estar anotando aqui e colocando na sugestão. Mas antes, vamos então para o nosso cast 90. Então vamos apresentar a galera que está conosco aqui. Por favor, Tute! Voltando aí, quantos casts esse filho de uma mãe não gravou com a gente? Está gravando hoje aqui de novo. Cara, eu só não gravei dois, caralho, não precisa te xingar. Ano retrasado eu deixei de gravar uns 5 e vocês ainda nem notaram minha falta. Você não gravou 2, mas, ou seja, você não gravou cast esse ano, cara. É verdade. Um pedaço de lixo. O Tuti é turista do cast. Vou fazer aquela piada que a gente usou pra caramba. Você não grava caramba cast desde o ano passado, Tuti. Desde o ano passado. Tô muito astral. É isso aí, tamo de volta. Essa frase é sempre minha, velho. Então já se é sempre isso, então use ela agora, então. Eu não. Então, tu já usou? Quero não, tá sujo agora. Mano, já não vale mais a pena. Aí galera, nós sempre aqui trolando o Caramba Cast. Nossa, com a coisa bonita. E é isso aí, mano. Vamos gravar sobre uma parada muito tensa esses dias. E vamos nessa. Isso, também aqui também conosco, Rafa. E aí galera, nós sempre aqui trolando o Caramba Cast. Ai, gente, é muito retardado, velho. Mas estamos aí pra falar de coisas interessantes pra uma criança, né? Sopa e pipa. Então, estamos aí comentando. É isso aí, fiz a piada aí. O que eu falei antes? Que merda, ei, Rafa, Nos bastidores do Caramba Cast, eu falei bem assim, ó. Gente, ninguém faz piadinha sobre alguma coisa relacionada ao nome Sopa e Pipa, tá bom? Aí todo mundo falou: "Quê, filho da puta? Você é o primeiro que vai fazer piada?" Então tá, já que vocês insistem, então tá aí. É nóis, mais um cast. Estou super ansioso para o cast 100, porque o Jaider vai editar e não vou precisar de participar. Então é isso aí, galera. Amo todos vocês. Exatamente. Menos a Luísa, que tá no Canadá. Cala a boca. Podre você, Rafa. Começamos bem, mas também aqui nós também já conosco... fomos mais inteligentes. Nós já isso, Tuti. Nós já fomos mais inteligentes. Não, nunca fomos, não. É, realmente nunca fomos, mas enfim. Estamos aqui também com o Octa conosco. Caralho, estamos também com o Octa. Oh. Alô, alô, Vegeta, olha bem! É bonitão, galera. Não, não. Agora a parada vai ficar séria porque eu vou ter que começar a soltar pipa ali agora. Aí. Mas tamo aí, velho. Vamos gravar mais cast até chegar no de número 100 e fazer uma parada muito louca. Exato. Muito louca. Exatamente, exatamente. Isso aí, galera, devidamente apresentada, vamos para o nosso cast de hoje, o nosso cast sensacional, que é o nosso cast 90, vamos falar sobre essa revolução virtual, esse digamos, meio comodismo das pessoas, mas ao mesmo tempo que é uma revolução, que é sensacional isso, que vamos falar de dois assuntos principais que ocorreu essa semana, dois bangs, que foi a sopa e a pipa. Dois nomes esquisitos, mas que foram projetos de lei para alterar o que, galera? Me situem a galera e a minha aqui também. Stop Online Piracy Act e Protect Information Personal blá, blá, Act. Pra quem não entendeu, a sopa é ato para parar a pirataria online e a pipa é alguma coisa da preservação do IP. É, preservação da inteligência pessoal, da criatividade, uma parada da propriedade de direito autoral, pra ser mais claro. A gente não sabe os nomes ao certo porque a gente quer se aproximar de vocês. A gente não quer parecer pomposo quando a gente fala disso. É verdade, hein? É verdade. Eu quero, eu queria parecer pomposo. Ah, quer parecer pomposo? É. Eu primeiro queria saber o que isso significa. Aí depois a gente pode. Cara, mas tem tanta coisa acontecendo essa semana e, tipo, a gente sempre foi de focar em temas atemporais, né? Tipo, uma pessoa daqui a 2 anos poder ouvir e, tipo, até se integrar no assunto, ao invés de falar de uma parada recorrente. Fica até estranho gravar sobre uma parada que tá acontecendo agora só. É verdade. Tipo, a gente sempre grava sobre assunto, tipo, memes, heroínas e... coisa de infância, e aí do nada a gente vem falar sobre uma parada que tá acontecendo agora, tipo, uma parada que pode alterar a vida de todo mundo e quem sabe em domingo nem ouvir a gente. Tipo se isso. Se acabarem com a internet. Exatamente, porque esses projetos de lei, o que os projetos de lei queriam que acontecesse? O que eles querem? Eles queriam dominar a internet. Exatamente. Eles dão o direito de qualquer empresa poder colocar um site abaixo só por conter alguma coisa violando os direitos autorais. Ou seja, se você tem uma imagem, você é uma empresa de fotografia que tem uma imagem de um fotógrafo que tirou, logicamente, e aí você tem o direito autoral sobre essa imagem. Com certeza. E aí alguém vai e posta essa imagem num blog pessoal. No Facebook. Vamos citar o Facebook. Mas o Facebook é uma parada muito abrangente, aí levaria um tempo e tal. Digamos num blog, tipo, a pessoa pode colocar o blog abaixo e fechar o blog, se bem entender. Só que, o Sopa e o Pipo, o que eles estavam querendo fazer? Eles queriam responsabilizar o produtor dos sites pelo conteúdo que as pessoas que estão cadastradas nele utilizasse, os sites seriam responsabilizados. Como assim? O Google, por exemplo. O Google, ele é um mecanismo lá de divulgação de vários sites. Então... se tivesse, ele tem o YouTube, vamos supor. Então, se dentro do meu vídeo que eu fiz, que eu tenho um vlog, por exemplo, e dentro desse vlog eu acabo utilizando alguma coisa que tem direito autoral de alguma pessoa, alguma cena de um filme, alguma música, uma parte de uma música, qualquer coisa, alguma imagem, qualquer coisa que eu utilizar no meu vlog, o YouTube sai do ar pela minha ação. Então os sites estavam ficando muito chateados por causa das ações dos outros, porque muito do que é a internet hoje é baseado no acesso de outras pessoas, por exemplo, o Facebook. O Facebook, todos nós somos usuários, mas você pode tirar o Facebook do ar por alguma coisa que eu postei? É injusto, não é? Eu postar alguma imagem, alguma letra de alguma música, qualquer coisa, e eles tiram o Facebook do ar para depois dar o direito de resposta. entendeu? Pra depois o Facebook se justificar. Então, quando você mexe com muitas pessoas ao mesmo tempo, todos esses sites que têm forças de outras, de usuários, iria cair, por exemplo, ForShared, RapidShare, Google, YouTube, Facebook, o Orkut, já foi, né? Tudo. O Mega Upload foi o primeiro. Isso, o Mega Upload foi o primeiro, mas não tem influência do Soap e do Pipa, né? Ah, não. Indiretamente tem, tipo, influência tem. A galera que processou e prendeu ele, realmente, tipo, só conseguiu apoio grande quando viu o Sopo chegando, tá ligado? Só conseguiu, tipo, porra, bora agora que nego tá querendo acabar com a internet. É, agora que os bichos estão botando pra fuder, vamos botar pra fuder também aí. Fuderam tudo. Exatamente, mas o Mega Upload tá sendo processado e foi indiciado por um monte de coisa, saca? E até lavagem de dinheiro, eu li numa reportagem, falou que ele tava sendo processado por causa disso, e algum dos criadores e dos programadores do site foram presos lá na Filadélfia. Então, o Mega Upload, o buraco é mais embaixo. Mas o Barack Obama disse que... Quer dizer, o Sopa e o Pipa, eles foram arquivados, né? Eles podem, em tese, Pipa, a votação do Pipa ainda não aconteceu, foi adiada. Isso, e o Sopa foi arquivado. Tem aí o Jaider... mandou essa notícia pra gente que um dos principais, quer dizer, o principal idealizador da ideia do Sopa, né, Jaider? Conta aí, fala aí pra gente. Sim, então, o principal, o idealizador do Sopa... Lamar Smith. Isso. Como é que é o nome dele aí mesmo? Lamar Smith. Isso, o Lamar, ele arquivou, desistiu do projeto de lei... Porque, não sei porquê, mas ele desistiu do projeto de lei. Agora o Pipa tá aí. O Sopa foi arquivado, mas o Pipa tá aí em votação pra galera decidir. Tomara que seja arquivado também. Enfim. Cara, o bagulho do Mega Upload tá tão sério que aparece o símbolo, tipo, aparece que a parada, uma imagem de aviso, de perigo do FBI, cara. Onde na vida você já pensou você acessar um site e ele ter sido bloqueado pelo FBI, cara? Pois é, e aí o que aconteceu? Foi bem interessante o que a galera falou, né? Porque, por exemplo, o que tá acontecendo no caso? Até foi os Anonymous que citaram isso, que os Estados Unidos tá fazendo esse projeto de lei... Mas a gente tem que perceber que a internet, ela é mais como que... Pra definir a internet não é um estado físico, é, tipo, não é uma pessoa, tá ligado? É, tipo, é muito mais abrangente, saca? Tipo, é mais do que uma pessoa. Então não tem como ninguém ser dono da internet. Os Estados Unidos não pode ser dono da internet. Ele não pode banir os sites pelas coisas que fazem. Os Estados Unidos não pode banir vários acessos de pessoas do mundo inteiro porque eles querem. Os Estados Unidos sempre criticou a censura chinesa, que os Estados Unidos tá querendo tirar os sites do ar. A China proíbe os seus cidadãos de entrar no site, entendeu? Os Estados Unidos tá querendo, tipo, banir os sites. Então, tipo, o que acontece? Se você não for de acordo com os direitos autorais, fizer alguma coisa que a gente vai tirar o seu site do ar. Você primeiro tira o site do ar. Então, a parada tá séria, é porque não é uma coisa só lá nos Estados Unidos, é uma coisa que vai prejudicar o mundo inteiro. Mas, entendeu? Na verdade, o problema é que a Sopa e a Pipa estavam combinadas de ser utilizadas só em servidores do território americano. Porém, a internet, como todo mundo sabe, é uma rede. E uma rede é formada por vários fios que vão se entrelaçando e se montando e formando uma parada maior, como se fosse uma teia, web. E logo, não tem como você tirar um servidor grande americano sem afetar vários outros sites que estão hosteados nesse servidor. O Blogger, por exemplo, se eu não me engano, só tem servidor americano do Blogger. Quer dizer, não tem servidor brasileiro do Blogger. Só tem Blogger traduzido e tal, mas não tem um servidor certo. Ou seja, se um dia quisessem tirar o Blogger do ar, vocês ficariam sem CarambaCast, por exemplo. Por exemplo, de acordo com essa nova lei, o CarambaCast já teria saído do ar. Pois é. Ó, vou contar um segredo pra vocês, mas a gente já usou música sem comprar. Sério, você já fez isso, Tucci? Caraca! Watch out, you got a bad. Por exemplo, tem uma imagem que a gente usou aí do Call of Duty aí, Modern Warfare 3, que poderia ser retirado com muita facilidade. Retirado com muita facilidade. Aí primeiro eles retirariam o site do ar, pra depois a gente entrar em um processo pra poder retornar o site. Então, velho, é uma censura muito tensa que isso que tá fazendo, porque eu acho que o que seria mais legal, que o mais legal da internet é isso, velho, é você ter a liberdade de fazer o que você quer, a hora que você quer. Então, quando as pessoas baixam os sites, velho, que são piratas, todo mundo sabe que é pirata. Por que que a galera baixa jogo pirata? E por que que baixa filme pirata? E por que que ninguém compra a música dos caras, velho? Porque é o seguinte, é tudo isso, se você forem pensar, é tudo culpa dos governos que são corruptos e são cabulosos e querem arrancar dinheiro da gente. Por que que ninguém compra jogo aqui no Brasil, velho? Porque é caro, velho, então a gente vai baixar. E aí, entendeu? Então, tudo foi uma... Tudo gerou... É tudo que o governo fez gerou isso, velho. Se hoje a população, velho, faz tudo que é contra a lei, se a gente baixa filme pirata, se a gente compra jogo pirata, velho, foi porque o governo, velho, fez com que isso acontecesse. Aí agora quer punir a população mundial por uma merda que os políticos fizeram, velho. Simples assim. E aí agora a gente vai sofrer as consequências, provavelmente, talvez, tomara que não. Por uma merda que o governo só quer ganhar dinheiro. Simples assim. Agora vocês imaginem, por exemplo, a Google, essa empresa hiper diversa e com amplo patrimônio, imagina se realmente esses projetos de lei entram em vigor. Tipo, a empresa que é tipo mega estruturada ou qualquer outra coisa do tipo, justamente nesse tema, justamente divulgar coisas, Google, YouTube, que mais? Orkut. Cara, imagina, sério, se esse projeto de lei entra, Google vai pro saco na primeira lavagem. Google, pois YouTube. Pois é, porque é uma coisa assim, quem quiser processar o Google por ter imagens contendo direito autoral, pode processar. Mas, porra, nunca que um processo desses vai vingar. A sopa, ela ia permitir toda a burocracia de colocar um site pra baixo, fazer virar num estalar de dedos, digamos. Só de conter, eles não precisam nem passar por um processo de poder, tipo, fazer uma queixa, e simplesmente podiam botar pra baixo o site, entendeu? Essa é a parada, isso que ia fuder com tudo. Mas aí o negócio é o seguinte, mas é porque que todo mundo pergunta assim, porque tudo isso tem tanta força, né? Não é só os políticos que estão impulsionando esses projetos de leis ainda, saca? Esses projetos, eles estão sendo impulsionados pelas empresas que vão ganhar dinheiro com isso. E não são pequenas empresas, são grandes empresas. É a Sony Studios, é a Universal Studios, é a Sony Music, é a Microsoft, entendeu? É esse tipo de empresa que quer um projeto de lei desse, porque eles vão ganhar muito dinheiro com isso. Só que prejudica outras empresas, entendeu? Então, eu acho que eles deveriam fazer tipo o cara lá do Steam lá. Que quem já viu, o Steam é tipo um torrent, só que você pode. Você não, baixa é o jogo. É Steam, tipo um torrent. Steam não é bem torrent, não. Steam tem não. Servidor. Torrent é peer-to-peer, pessoa por pessoa. Steam é bem não, mas eu tô. Mas eu tô falando, tipo assim, querendo explicar que quem baixa por torrent, baixa, tipo, na potência total que a sua internet pode disponibilizar. O Steam também, se não me engano, não é? O Steam também você baixa na potência Steam, total. Ele tem as linhas de transferência e depende da fila. Varia sim, muito. Mas aí, por exemplo, você quer comprar você quer jogar Modern Warfare, então você tem que baixar. Pra você baixar Modern Warfare, até que você acha um torrent que funciona, você tem que esperar dias pra baixar a parada, porque demora muito, porque o jogo é grande, porque o torrent tá ruim, porque o jogo... Beleza. O cara disponibiliza por um preço mais barato do que você comprar na loja, onde que você vai estar na legalidade e vai poder comprar o jogo, entendeu? Então, eu acho que essas medidas que barateiam o custo do jogo e ajudam a gente, por exemplo, baixa na internet, o meu irmão baixou o Modern Warfare 3 pelo Steam, baixou bem rapidinho, ele pagou, acho que foi R$40. Tá, ainda é muito caro, verdade, pra algumas pessoas. Mas eu acho que poderia realmente mudar essa medida. Antes, você lembra que, a gente, por exemplo, uma mídia de Blu-ray. Aqui, uma mídia de Blu-ray no Brasil é 100, 160, 150 reais, né? Menos. É quanto? 100? Bom, depende. Mídia, tem duas mídias de Blu-ray. A de maior... Não, mas eu tô falando, tipo, de um filme Blu-ray, por exemplo. Ah, um filme Blu-ray é uns 80... Isso, 80 reais é um filme Blu-ray, beleza. Você baixa um filme na internet de graça, véio. Você entra lá no filme, num qualquer um e baixa, velho. Minha tia morou nos Estados Unidos, ela disse que, tipo assim, se você for lá, entra na Amazon.com aí e você vê. Uma mídia Blu-ray lá é quanto? 10 dólares, 16 dólares, entendeu? Então é tipo, é bem menor. Então, o que acontece? Aqui no mundo inteiro, é imposto que consome tudo, velho. Aí a galera quer ficar inventando outra coisa pra arrancar mais dinheiro da gente que a gente já não tem. É foda, né? Véi, se... acho que assim, a melhor coisa que tem, velho, é o Steam. Porque ele tem jogo barato e é muito bom. Muito bom mesmo. Agora, tipo, eu acho que de uma certa forma ficou meio descontrolado, de fato, esse negócio de pirataria na internet, sabe? O negócio do Steam, cara, foi uma das coisas que conseguiu combater bem essa parada. Tipo, conseguiu equilibrar os dois lados. Porque não é, não é pirataria e ainda consegue ajudar qualquer um. Tanto é porque, eles são uma empresa que, tipo, eles conseguem fazer o jogo virar o ideal de hoje em dia, que é a mídia virtual. Estão falando que a mídia física tá indo pro lixo. É, talvez, é verdade. A Steam e ela conseguiu universalizar isso, e aí consegue fazer, tipo, os preços dela são padrões em dólares, ou seja, é como se você comprasse uma mídia e fretasse ela. Só que como você tá fretando direto pro seu computador e download em qualquer lugar do mundo é de graça, então logo você consegue comprar a mídia pelo preço original dela, pagando somente o câmbio. Exato. É isso. Essa é a grande ideia da Steam. Isso também tem, tipo, iTunes, você compra uma música assim. O problema é que, porra, música já é de graça desde Guaraná com Rolha, porra. Desde 1999, se eu não me engano, que é a época do Napster. Que nego ligava o Napster na conexão de escada e tal. O cara do Napster também foi preso, se eu não me engano. Aí, porra, nego vem querer agora reclamar e falar que empresa de música tá perdendo grana pra caralho por causa da porra do download, meu irmão. Se tivesse perdendo, vê como é que é a mansão da Rihanna. Vê como é que é a porra da mansão da Beyoncé. Até o Vandinha Indy tá ganhando grana pra caralho do jeito que pode, porra. Não tem jeito não, cara. Não tem argumento, cara. Não tem argumento de falar que tá perdendo dinheiro, porra. Hollywood continua cheio da grana. A galera continua cheia da grana em todo lugar. Nego tá reclamando porque, a cada download que você faz, você tá, cometendo um crime, tá fazendo. É como se você comprasse o DVD, como se você roubasse o DVD, porra. Não, eu concordo em partes. Por exemplo, quando você baixa uma música pirata, quando você baixa um DVD pirata, eu concordo que é um pouco. Você desmerece um pouco o trabalho do cara, sacou? De fato. Por exemplo. De fato, não, isso é verdade, por exemplo, o cara trabalha, assim, vai lá e produz a parada, só que é um negócio, ele vai lá, trabalha, produz a parada, só que, véi, é muito caro, entendeu? Você vai no... é muito caro, por exemplo, agora tá ficando mais barato, por exemplo, os filmes estão mais baratos, você vai nas lojas americanas, por exemplo, e vai comprar um filme, lá tem vários filmes por 10 reais, filmes originais por 10 reais, tudo bem, aí é aceitável. Agora você vai numa loja de jogos e vai comprar um Modern Warfare de 300 reais, não tem condições, porque você compra 5 Modern Warfare e é um Xbox, é um console. Entendeu? Tem Xbox original vendendo a caralho. O Kinect e o Xbox 360 aqui no Brasil tá saindo por R$800 agora, porque eles estão sendo produzidos aqui. Você compra três Modern Warfare e dá o preço de um Xbox, cara. Então, tipo, três jogos que são muito simples em relação a, tipo, material que utiliza, eu concordo. Tudo bem, se você quiser me cobrar R$50 num jogo e falar que, tipo, beleza, o CD é barato, mas tem a obra-prima lá dos caras lá que é trabalhar por anos pra produzir o jogo, tudo bem, eu concordo. Só que não tem condições, velho. Algumas coisas não tem condições, simplesmente. E a internet, eu não vejo ela só como tirar o direito do cara, saca? O autoral do cara. Eu acho que dá muita visibilidade pro cara, saca? Tipo, um vídeo que é o cara posta no YouTube, e as pessoas conhecem a banda, por exemplo, antigamente não era permitido você filmar o show das pessoas, né? Que era tipo como se fosse um desrespeito, né? O Axl Rose mesmo brigou. Tem um vídeo do Axl Rose brigando com um cara, batendo no cara da plateia, porque ele tava filmando o show, saca? Ele fala, ei, desliga essa câmera, não sei o quê. E pula e vai pra cima do cara, saca? Hoje já não tem problema filmar. Eu acho que já. Que as pessoas têm que saber, velho. Que pô, se você é bom, velho, você vai ganhar dinheiro, velho. Fica tranquilo, velho. Só que a galera é muito gananciosa, né, velho? Eu vou fazer até uma comparação babaca. Talvez a galera até me critique ou qualquer coisa do tipo. Mas eu quero saber por quê. Banda Calypso, tá, comparação idiota, completamente idiota, mas porque eles, daqui do Brasil, conseguem vender um CD por R$10, e sendo que a Lady Gaga, hiper famosa mundialmente, vende um CD, sei lá, R$60, R$50. Como? Alguém me explica um negócio desse. Um CD de R$10, mesma, tá, qualidade, mas porra, uma coisa... Mesmo material, mesmo. Porra, você não pode vender, você não pode vender uma parada por qualidade de... É, qualidade palpável, né? Qualidade que pode mudar de pessoa pra pessoa. Porra, não tem comparação, tá bom. Tem até número, tipo... Lógico que Lady Gaga tem um impacto bem maior mundialmente, mas porra, não tem como uma pessoa... Porra, não tem como você medir o bolso de uma pessoa pelo gosto dela, tá ligado? Não é, tipo, pode ter um cara que não tem um gato pingado e, porra, ele quer comprar uma porra de um CD de alguém que ele gosta, ele não pode. Eu usei. Óbvio, cara, um cara... Eu usei a comparação Calypso, beleza, Calypso. Mas qualquer outra bandinha, Peba, vende um CD barato, sendo que, é assim, é como se fosse, por exemplo, quanto mais famoso você é, mais caro você vai vender o seu CD. Tipo, é uma coisa que meio que devia ser o contrário. Quanto mais famoso eu sou, cara, eu vou vender meu CD mais barato. É mais padrão. Né? Assim vende mais... Cara, se vende como água, por que não vende água mais barata? Que é uma parada que, porra, me deixa muito puto, cara. Eu acho que tem outra coisa. Tem uma expressão, né? Que tem umas pessoas que até falam brincando. Tipo, pô, vou até comprar o CD da banda pra dar um apoio. Nem vou baixar. Porra, cara. Que bizarro isso. E, tipo, é até lógico. Não, não. É assim. Você vai entrar na loja. Você vai entrar numa loja. E agora, tipo assim, em relação a imagens, eu não entendo tanto não, mas agora eu tô falando de música mesmo. Vamos falar de música, que eu acho que música é o que mais, que mais sofre, né? Música e jogos são os que mais sofrem. Agora, música, por exemplo, você entra numa loja de música e vai comprar um CD da banda, que é, tá, por exemplo, é R$45 um CD, dependendo da banda. Você vai comprar um DVD da banda por, tipo, R$90 um DVD da banda, dependendo de quem é. É caro, velho, é caro, porque é muito tenso pra gente que, por exemplo, um estagiário, vamos supor, ele ganha em média R$500. Se ele comprar um jogo de R$250, aí ele não pode fazer mais nada. Sacou? Acabou o dinheiro dele. Realmente, é tenso, velho. Então, eu acho que tudo isso foi o que eu falei. A galera quer cobrar alto demais, e aí sofre as consequências, porque o povo sempre arruma um jeito de ficar mais acessível pra ele. Eu acho que eles deveriam parar e pensar, se a gente tá levando tanto na bunda assim, se a gente tá levando tanto, como é que eu falo, prejuízo, é porque alguma coisa tá errada, né, velho? A parada é que porque... os produtos não se adequam, cara, ao bolso da pessoa, ao custo, porra, ao custo-benefício, então... Porque, cara, você pensa, você não vai vender a... porra de qualquer produto, não precisa ser nenhum produto com direito autoral, pode ser, sei lá, uma lata de Coca-Cola, você não vai vender ela por R$5, assim como você vê em show ou em padaria em bairro popular, você não, em bairro popular não, em bairro classe alta, você não vende uma coisa assim em bairro de, bairro pobre, você não vê Coca-Cola sendo vendida, cara, não é? Então você tem que adequar, cara, não tem isso, porra, o Brasil já é um país que as pessoas estão na merda. As pessoas pagam imposto. O imposto aqui no Brasil cresce mais do que a própria economia. E mesmo assim, as pessoas querem continuar colocando mais imposto, mais IPI, imposto sobre o produto. E ainda assim, querem se achar com razão. Tipo, isso é uma parada. A sopa só é uma coisa que fez as pessoas acordarem pra ver o quão na merda a gente tá. Quão na merda a gente tá da gente ter que, porra, baixar filme pra poder ver. Cara, ou é baixar ou ver no cinema, porque não adianta esperar pra sair no DVD pra comprar, só se for pra sair no DVD pra locar, né? E ninguém mais loca filme, como não. Eu concordo que é legal, velho. Tipo assim, eu pode falar, velho. É, eu tava vendo isso esses dias, o povo tava comentando que se fizesse isso, o locador ia voltar a ganhar dinheiro, rachar ganhar dinheiro, né, velho? Locadora, antigamente, geral locava filme, hoje em dia nada. Caralho, locadora hoje em dia velho, é certo. Eu lembro que uma vez tinha uma locadora bem antigamente mesmo. Tinha uma locadora perto de onde eu morava, que, tipo, ela começou com tipo, uma loja, saca? Aí depois foi crescendo e eu lembro que no final tava com três lojas. Aí começou essa parada. A locadora era Blockbuster. Começou, tipo, era uma locadora gigantona, assim, que ocupava, tipo, metade de um bloco, assim, na rua. Aí, depois de um tempo que eu voltei lá perto da casa da minha avó, né, que era onde eu morava, eu vi que, tipo, a locadora voltou a ser uma loja só, menor que era antes. E, tipo, não era só mais locadora, aí era locadora, Lan House, Xerox, vendia drogas e cerveja pra menores de 18. Como eles estavam precisando de dinheiro, velho. Porque depois disso, eu acho que, tipo, quem tomou mais no cu, assim, que a gente pode notar é o povo de locadora, velho. Porque hoje em dia locadora não existe, velho. Não existe mais locadora. Não, tinha uma locadora aqui. Sem sacanagem, grande parte das locadoras que eu conhecia fecharam, velho. É, velho, fechou. Exato. Porque meu pai, a concorrência não é possível. Meu pai mesmo, ele comprava. Ele comprava filmes. Ele alugava filmes toda semana, saca? Ele alugava uns 5 filmes pra ver. Pois é, velho. Caralho, meu pai também, moleque. Ó, eu vou te explicar. Tá vendo? Olha como é a inteligência das pessoas. A locadora tinha grandes coisas que prejudicavam. Não, além do preço às vezes ser caro, que às vezes você locava um filme por 5 reais, não é muito legal você locar por 5 reais. Você locava por 5 reais, passava a mulher gritando assim, olha o DVD 3 por 10, é aquela coisa sensacional. Isso, gente. Aí, e o que acontecia? Você tinha um dia, dois dias pra ver o filme, dependendo da quantidade de filme. A cada dia que você passava era uma multa cabulosa. Tem uma parada que eu achei muito legal, que é o Netmovies. Por exemplo, você paga uma mensalidade tipo de 20 reais, 15 reais, não sei quanto é. E aí o cara faz o seguinte: você tem direito de ficar com um filme na tua casa por vez. O cara vem, o motoqueiro vem, entrega o filme na tua casa e depois você assiste o filme. Você vai lá e faz uma lista de filmes. Você pode ficar com o filme um mês inteiro que você não vai pagar a multa, porque você paga sempre o valor mensal de 20, 15 reais. Aí o que acontece? Você terminou de assistir o filme, você liga e fala, você manda uma mensagem, sei lá. Terminei de ver o filme. Aí o cara vem, pega o outro filme e traz o outro, já tá logo em seguida da sua lista. Porra, facilidade, é legal, mas não é legal? Não foi uma ideia massa? Então, eu acho que falta as pessoas a criatividade de fazer alguma coisa que o público vai aceitar mais do que baixar filme. Porque baixar filme é chato, cara. Não é legal ficar baixando um filme, até que você acha um download bom. Mas é porque é mais fácil baixar um filme e achar um torrent bom do que comprar um filme de 80 reais Blu-ray, entendeu? Tá querendo? Então, é isso que eu acho, e votem em mim. Aí, cara, tem toda essa parada. Empresa que tá tendo que, porra, se virar. Cara, empresa de jogo. Eles sabem que não tem mais como vender jogo single player. Então, o que que eles fazem? Criam uma rede de multiplayer bem restrita que não dê pra craquear e vendem o jogo com multiplayer disponível. Xbox faz isso também. Xbox Live tá banindo geral. Não tem como você jogar online na live por mais de um dia, cara, se seu Xbox for pirata. Não tem. Ou seja... Tem mesmo não. Cara, eles estão fechando, cada um tá se virando do seu jeito, porra. Eles têm que se adequar, cara. Porque eu já vi, porra, você vai mexer, cara, nessa porra desse... Pois é, pô, mas desse jeito assim é até mais justo. Porque, tipo, quem quer ou quem até tem condição de deixar o Xbox desbloqueado, por exemplo, aí vai, joga na live, se diverte, multiplayer e tal, joga com as pessoas em outros lugares. Mas quem, às vezes, não tem condição de, tipo, ficar pagando 200 conto em jogo e tal, desbloqueia o Xbox e se diverte do mesmo jeito, mas sem poder jogar na live. Só o jogo mesmo, a história do jogo. Se vira jogando Skyrim, filha da mãe. Se vira jogando Skyrim. Jogo, tipo, jogo multiplayer, só que... Tipo, versus pra você jogar com outra pessoa que tá no mesmo local que você. É. Tipo, seu irmão, Halo, talvez. Se fazer divertir o quê, com a sua família. É isso aí, velho. Cada um se diverte como pode. É, velho. O negócio agora é a mídia virtual, né? Que tá mais barato. Moleque, comprar um álbum mídia virtual no iTunes, é o novo momento. É a nova onda do momento. Não tem jeito, cara. E querendo pagar um pouco de hipster, eu diria até que faz meio menos estrago no meio ambiente. Pois é, faz mesmo. O quê? Mídia virtual. Não ocupa espaço. A não ser no seu HD. Não, é verdade. Então podia, a galera podia pensar em uma maneira mais, mais criativa disso, entendeu? Se, cara, para pra pensar. Se as pessoas estão baixando as suas músicas e não estão comprando seu CD, você tem duas opções. Ou você é muito ruim. Ou... O que é meio tenso, porque as pessoas estão baixando a sua música, ou é pra rir de você, ou é pra escutar você, ou porque o CD é muito caro. Então, por mais que as pessoas estão baixando as suas músicas, as pessoas querem te escutar, só que você é caro. Você tá conseguindo entender? O filme, as pessoas querem jogar o jogo é bom. Modern Warfare é um dos jogos mais foda que tem, mas é caro. Então a gente não tem condições de jogar, a gente deixa de jogar uma coisa que a gente quer jogar porque é legal, entendeu? Se não fizesse sucesso, se não vendesse, se você não tivesse perdendo o seu dinheiro, presta atenção, o talento você tem, só falta você saber como que você vai distribuir isso para as pessoas. E aí os Estados Unidos vem com o Soap e com o Pipa para querer tirar a solução. Então, eles podem até ganhar em direitos autorais algumas coisas, mas aí eles vão perder em venda, entendeu? Isso. Eles vão perder, porque eu acho que a galera se revolta e não compra mais, eu acho. Você estava citando aí também, você citaram de filmes, que é, no caso, Netflix e Netmovie e tal. Citaram também dos jogos, que foi o caso da Steam, né? E tem também a música. Tem o Origin. Origin também. Tem o Origin da... Só que o Origin estava apoiando a Soul, se eu não me engano. Só que acho que já saiu também. Origem é da EA, porque quando ele... Só uma paradinha à parte, quando eles iam lançar o Crysis 2, eles tiraram o Crysis da Steam, pra não dar lucro a Steam, e criaram a própria parada pra compartilhar os jogos, que era o Origem. Isso é uma parada, uma merda. É... Véi, Steam é o melhor. Steam Forever. Steam de longe domina isso, véi. Sem sacanagem, a Steam, ela eu gosto dela, cara, porque... Cara, a Valve é a empresa mais genial do mundo, cara. Porque, véi, Steam é lindo, porque... Os jogos, eles não são muito caros. Sabe, é muito mais barato do que você ir na loja e ir lá e pagar R$300 num jogo pra colocar no seu computador. Tá, moleque, eu pago mais. E o melhor de tudo, você tá na legalidade. É uma parada você legal. Você tá na legalidade, você tem um servidor ótimo pra jogar online. Eu baixei o Left 4 Dead 2, o piratão, no meu PC. E quando eu vi que tava de promoção o Left 4 Dead 2 na Steam, eu comprei na hora, sem pensar duas vezes. Porque... Véi, é uma coisa que compensa muito. Compensa porque muito. É chato, véio, porque é chato, véio. Você baixar um jogo, que você tem que craquear, que você tem que fazer não sei o que, você tem que achar um torrent certo. Cara, é muito chato. Só que é menos chato do que gastar R$300, véi. Exatamente. Vocês citaram aí, igual então... eu tava falando. Steam, jogos, no caso dos filmes são a Netflix, ou Netmovies e coisa e tal. Tem também de músicas também, que é o iTunes, velho. iTunes acertou o Steve Jobs. Ele acertou muito, cara. Entendeu? Lá você paga tipo $1, né, pela música. É. 50 centavos de dólar numa música. Pronto. Isso. Você compra um álbum que na loja é você paga tipo $30, você vai lá e compra por 10. Exatamente. Baixa o álbum inteiro. Porque é mais fácil, mais rápido, né? E porque às vezes você quer escutar uma música de uma banda, só que você não quer o álbum inteiro. Você quer só aquela música específica. Aí você vai e baixa pelo iTunes, num preço até razoável, né? Tipo, não é caro. Você vai e baixa a sua única música ali, dentro da lei e tal. Trans. São formas alternativas que a galera tipo, tá buscando pra justamente que ela tá perdendo, cara. Tipo, a pirataria tá aí, todo mundo quer a pirataria. Mais fácil, mais prático, mas... Estão criando alternativas acessíveis ao povo. Tipo, ainda acessíveis, né? Cara, e assim, uma parada assim, o único problema que o iTunes ainda não emplacou de vez aqui no Brasil foi porque ele, se eu não me engano, ele ainda não tá pegando cartão de crédito brasileiro, só internacional, tipo a Steam. Não tenho certeza se isso é verdade, mas a última vez que eu fui tentar usar, também... só aceitava cartão. E aí é a parada, cara, tipo... Porra, aí nego tem que ter a Max ou Visa, e aí quem tem cartão nacional se fode um pouco. Mas nada que não piore. Agora, uma parada que tá me deixando puto é gente tentando ignorar essas coisas e ficando puto no Facebook. Tipo, fica reclamando, porque nego só fala do Mega Upload, não sei o que lá. Não, tipo, e nego não fala não. Olha, peraí, notícia de última hora, aqui ó. Ó, segundo o jornal O Globo, ó, as leis antipirataria sobre pipa são adiadas por tempo indeterminado. Olha que legal, ó. Ó, diante da onda de protestos que invadiu a internet essa semana, o Congresso dos Estados Unidos capitulou e adiou indefinidamente, nesta sexta-feira, a votação de dois polêmicos projetos de lei antipirataria virtual, que tramitam no Senado e na Câmara dos Representantes. Então, a gente... pode ver aí. E o Barack Obama também disse que ele falou que ia vetar essa porra toda. Falou, velho, meu irmão, se o bagulho... Porque o Barack Obama é da galera, né, velho? Você viu que tem um dia que ele chegou lá na... entrou lá na Casa Branca e cumprimentou a galera com um soquinho assim, é nóis, tá ligado? Sabe aquele soquinho que você dá assim, é nóis? Dá um soquinho... O cara cumprimentou... Ele cumprimentou o faxineiro da Casa Branca desse jeito. Só lembrando que essa notícia acabou de sair, que a gente tá gravando na sexta-feira. Mesmo, ó. Agora é sábado, pra aqueles que ficam de mimimi, que depois da meia-noite não é sexta ainda. Sábado, dia 21/1/2012, à meia-noite, 17. Acabou de sair. Se vocês quiserem dar uma olhada aí nessa notícia, a gente vai colocar no link da publicação. Agora o nego vê como é que a gente faz as coisas à pressa de última hora, né? Que a gente tá antenado também, né? Que a gente tá antenado, porque a gente gravando o cast, a gente saiu a notícia, a gente já lançou em cima do cast já. É, moleque. Se o cast fosse ao vivo, então, ó. Porra, mas uma parada que tá me deixando puto é nego reclamando de gente. Postando reclamando da galera falando do Mega Upload, falando de até da Luísa no Canadá, falando dessas porras do BBB 12. Uma parada que eu quero lembrar pra todos vocês, ainda mais nesse tempo que tá todo mundo tendo que entrar no G1 toda hora porque uma coisa muito importante pra várias pessoas tá em risco, é que, porra, não é pra reclamar de uma parada no Facebook quando tá tudo sendo compartilhado, porque isso não é um site em que ele vai se aderir ao seu gosto, é o gosto dos seus amigos, é uma parada que é sobre o que as pessoas bem entenderem, sobre o que as pessoas bem gostam de compartilhar. Se chegou a você e você compartilhou e outra pessoa viu, mal ou bem pra essa pessoa. Então não tem como você ficar puto porque estão falando da sopa no Facebook. Não tem. Por isso que eu fico muito irritado com as pessoas quando elas começam a ler um pouco sobre política, um pouco sobre uma lei, e elas acabam ignorando. Isso me deixa muito puto, quando uma pessoa realmente ignora, ainda mais quando é uma parada sobre, porra, sobre, caralho, sobre o universo dela. Ela tá reclamando sobre uma lei que tá rolando na internet, cara. Isso me deixa muito revoltado. Aí o Tuti ficou puto de novo, eu adoro quando ele fica puto. Pois é, porque eu acabei de falar, esses momentos de putidão do Tuti são os melhores. O Tuti é o maior putão, tipo, né? Ah, isso aí. Ah, cara, mas eu... Mas esse Tuti falou tudo, velho. Eu fico muito puto, cara, com o nego que não gosta de se informar, cara. Parece que o nego tem medo de informação, tá ligado? Tá lendo uma parada, oh, você viu que não sei o que lá no Congresso. Congresso? Ah, isso não vale a pena de ouvir, não. Só tem ladrão lá. Porra, vai tomar no meio do seu cu, cara. Que isso, jovem? O Tuti, ele é o que entra mais em rage, velho. De todos. Rage quit. O Tuti, a gente tá falando aqui, pois é, o Sopa, não sei o quê. Imagina, se tivesse no Congresso, a galera discutindo, eu acho que o Tuti ia começar a discutir. Se ele começasse a perder a parada, ele falava, não é não, filho da puta, não é não, filho da puta. Tipo, argumentando lá com o nível, não sei o quê. Não, mas isso aí tá errado. Errado é o caralho, seu viado. E aí, outra coisa que vem acontecendo lá recorrente é a volta dos anônimos, né? Que eles já estavam contra o governo. O que eu acho que... muito pouco, mas indiretamente, todos esses ataques ao governo deixaram, dos anônimos ao governo, deixaram eles meio putinhos, tá ligado? Se você parar pra ver, é como se fosse uma briguinha entre o povo e o governo, em que o governo falou, ah, você sacaneou a gente, colocou nosso site fora do ar, vamos tirar um pouco do seu entretenimento, filha da puta. E aí foi e tirou o filminho, tirou o Mega Upload da galera. Mas aí é a parada, né? O Anonymous vê, o Anonymous não esquece. Então eles foram lá e colocaram alto site. Pois é, derrubaram o site, a página oficial do governo, né, dos Estados Unidos. Derrubaram o FBI, derrubaram? Qual? O site da FBI, velho. Derrubaram. Eles derrubaram o site da Defesa Nacional. Pois é, acho que derrubaram, tipo, uns 10 sites. Derrubaram coisa pra caralho. Meio que em protesto de terem derrubado o Mega Upload, de tá acontecendo toda essa treta que tá acontecendo. Jovem, você tem noção do que significa, velho? Os caras derrubaram o site, os caras não tem piedade não, velho. Porque tem um vídeo do Anonymous que ele fala: nós somos anônimos, nós estamos observando vocês e nós, como é que ele fala? Nós não perdoamos, tipo uma parada assim. Os Anonymous têm esse lema de não perdoar, de não esquecer e não perdoar. Mas é uma parada assim, o Anonymous, como não é um grupo fechado de pessoas, não são tipo esses comensais da morte, eles podem ser qualquer um. Até porque o Anonymous tem essa parada do anonimato, então qualquer um que coloca uma máscara pode se dizer um anônimo se ele estiver contra o governo. O que acaba isso deixando isso um pouco... Não é difícil, posso dizer. Mas é um... Porra, é uma parada meio complicada de se lidar. Porque o Anonymous pode ser tanto quanto perigoso, quanto pode ser um bando de criança brincando. Então, o Anonymous não pode ser combatido, nem pode ser julgado. Porque qualquer um pode ser anônimo. É, essa é a parada. Porque o anônimo não é uma, uma equipe, é uma ideia, entendeu? Então a ideia é de não calar o povo. Então qualquer um pode ser um anônimo. Contanto que você não faça assim no Facebook. Bota uma imagenzinha e fala: We are anonymous. Aí as pessoas compartilham. A partir aí, aí você não vai ser mais anônimo. Exatamente. A partir daquele momento você acabou de deixar de ser anônimo. Depois você Filho da puta, você é o que agora? Você não é nada. Você não é, você é burro. Você pedaço não é mais. Lixo. Você é um pedaço de lixo. Como diz lá o Carlos Nascimento, né, velho? Aí também já fomos mais inteligentes, né? Já fomos mais inteligentes. Todo mundo quer fazer revolução agora, né? Então tem aquele lá, ui, eles são revolucionários. Todo mundo quer fazer revolução, mas realmente eu. Em algumas coisas eu acho legal os anônimos defender o povo. Eles não estão sendo radicais ainda e espero que eles não sejam radicais. Também. Eu espero que eles sejam, moleque. Tem que foder tudo. Fode tudo. Um comentário à parte, cara. Nego adora, mas adora arranjar motivo de inventar boato. Que com essa parada toda de sopa, nego falou que o Justin Bieber apoiava a sopa. E o Justin Bieber já deu a parada dele, que ele falou que não apoia. Tanto já foi. Deu a parada dele. Isso é lógico, isso é evidente. Justin Bieber, na mesma frase, não é uma coisa que é muito legal, entendeu? Porque tipo, a gente fala assim, o Justin Bieber deu a parada dele. Opa! Galera, já pega no pé, já era, velho, já era. Mas vocês entenderam, ele além do brioco, ele também deu a palavra dele, falando que... Ele é contra a sopa também. Mas aí, nego que inventou esse boato, cara, caralho, cara, que mais me deixa muito. Puto não é nego. Pois é, velho. Essa meio que é uma discussão até meio séria, né? E nego quer encher de briguinha, de fã de não sei o que contra fã de não sei o que. Pois é. Porra, velho, a vida é mais que Justin Bieber. Porra, você ouve Justin Bieber no YouTube e você odeia Justin Bieber, cara. Por que vocês não se unem? Os dois usam a internet, porra. Se une aí pra vamos levantar. Todos nos unir em nome de uma razão maior, de um objetivo maior. É, meu amigo. E só pra citar um negócio também que eu queria citar muito sobre isso. É tipo essas pessoas que colocam no Facebook ou qualquer outra coisa do tipo falando: ah, vocês se preocupam mais com o cachorrinho do que com a política, que não sei o quê. Cara, eu não posso preocupar com as duas coisas, não. Tipo, tem que ser um monopólio Essa é uma das coisas que eu acho mais estúpidas. Tipo, eu não posso qualquer me preocupar coisa. Com o cachorro que morreu e com a política eles, que tá uma merda. Eles fazem relação. O quê? Tipo, eu não posso ter sentimento pessoal por um cachorro, eu tenho que me preocupar com uma porra do Brasil inteiro, meu irmão. Uma crueldade. O Tuti, cara, velho. O Tuti num debate, velho. Debate escolar, velho. Tu toma porrada, não toma? Não, tô falando sério. Sabe quando a professora vai reunir a galera e falar bem assim, ó? Hoje nós vamos debater. A galera já. Todo mundo pensa do grupo do Tuti. É verdade, cara. Porque senão ele bate em todo mundo, velho. Teve uma leva aula, uma palmatória, não leva? Eu matei a aula, aí eu lembro que depois da aula o nego virou pra mim e falou assim: ó, você ia adorar essa aula, rolou uma discussão sobre homossexualismo na aula. Você ia parar, Véi, você é sacanagem, você é sacanagem. Ah, o tu ia falar bem assim: como é que é? Tu defende essa porra! Tu defende essa porra! Carai, ia ser louco. É tipo isso, tá rolando meio que uma espécie de monopólio, cara. Você não pode... odiar ou não pode se preocupar com duas coisas ao mesmo tempo. E as pessoas, às vezes, quando colocam umas paradas sem relação, cara. De vez em quando o nego coloca, tipo assim... Hã? Você tá aí se preocupando com a Luísa no Canadá, mas estão tirando o maior dinheiro do seu bolso. Tá bom, cara. Porra. É igual aquele negócio que... Acho que até mesmo na o Tucci comentou um tempo atrás, no falando sobre o Steve Jobs, que, tipo... O povo em luto, né? Porque o Steve Jobs morreu, o cara brilhante lá e tal, e de repente, não, o Steve Jobs morreu, mas as crianças continuam passando fome, cara, na rua. Caralho, que porra, velho! É tipo azar, é a mesma parada de nego que vira pra você quando você tá jogando comida fora e fala assim, e as crianças na África? Porra, desculpa, eu não sabia que você ia levar essa comida pro correio e mandar pra galera comer lá na África, cara. Pode pegar. Porra, velho, muita ignorância falar essas coisas desse tipo, velho. Na real. Não tem como você comparar umas coisas sem sentido, cara. Nem quer justificar, né? Aquelas coisas que... Mas, na boa, se tu assistiu a propaganda e conheceu lá, viu as piadinhas da Luísa e comprou um apartamento no Boulevard, não sei o quê, tu é um merda. Não, tu é um bosta. Ah, onde tu mora? Caralho, eu moro no Boulevard, não sei o quê, porque a Luísa mora lá. Tu é um retardado, velho. Rico e retardado. Verdade. É verdade, né? Ajudou uma galera a vender. Mas de vez em quando o nego não comprou nem pela Luísa. Comprou porque, porra, a parada... O nego não se toca nesses comerciais na TV aí. Viu uma parada bonita e falou, pô, tenho grana, vou comprar. É. E, cara, nego que tem grana pode fazer o que bem quiser, cara. Ah, pra fechar, eu queria falar que... desde que o Facebook implementou essa parada de compartilhar coisa no mural, toda vez eu acho que minha pressão aumenta, meus cabelos caem e ficam brancos, porque eu me estresso muito toda vez que eu abro o Facebook agora. Eu vejo um mando de amigo meu que eu pensava ser, que eu tinha uma opinião, falava, pô, esse cara é mó cabeça. E aí o cara tá falando de funk no Facebook, nada que me irrite mais. Porque pra mim, se você não gosta de funk, você tem que ignorar e não ficar falando toda hora, porque você só tá no bebop. Assim como qualquer outra coisa. Então é isso aí, cara. Eu só não excluo o Facebook porque eu ainda tenho amigos lá. Beijo e abraço. E é só. Isso aí, galera. Vamos encerrando o cast de Revolução Virtual aqui. Foi um cast meio que sério. No finalzinho a gente desrolou umas piadas. Mas foi um cast sério. Que eu gostei desse cast particularmente. Relatando de assuntos que é meio que um cast raro. A gente falar de assuntos que tá rolando. Comenta aí. A gente faz castes, né? Tipo, atemporais pra uma pessoa em qualquer dia, em qualquer ano, poder ver e se integrar, igual já falaram no começo do cast. Mas a gente fez esse cast de uma coisa que tá acontecendo agora exatamente porque isso mexeu pra caralho. Com tudo. Aquilo talvez ainda mexa. Principalmente com o Caramba Cast. Se tudo aconteceu. Principalmente com o coração do Tucci. Caralho, moleque. Fala. Isso, as coisas que aconteceram rapidamente em um prazo de menos de uma semana aconteceu muita coisa, mas enfim, isso aí, espero que vocês tenham gostado. Diz aí se vocês gostaram do cast, comentem, não se esqueça de comentar, não se esqueça de twittar e curtir no Facebook, tranquilo? É isso aí, é isso daí, galera, hasta la vista, fui. Ah, outra coisa. Para de falar da porra da Copa do Brasil toda vez que tem uma tragédia. Ponto. Agora sim, isso aí, galera. Copa do Brasil? Copa do Brasil não, Copa do Mundo. Que vai ter aqui no Brasil. Copa do Mundo? Tá. Que é tudo... Ah, um policial foi morto. Brasil vai ser de uma Copa. Porra, com uma parada dessa. Vai tomar no cu. Pronto, agora sim. Esqueci de falar isso. Esse Tucci, velho. Esse Tucci é o melhor, velho. Não, palmas pro Tucci, velho.